Hey, c'est Alex Ferrandio. Respeita o nosso e ganha em sorteio de rifa. Responsa do destaque tá na mão de quem grifa. E até a vida amarga de quem mora em perifa pode se tornar gostosa igual a minha califa. Fala pra eles, tio bifa. Se a vida fosse um jogo, nossa crew era a FIFA. Decifro doce dessa aqui bombando na pista. Já que pra ser otimista não se paga tarifa. O mel da vida cura chagas. Eu gosto de estacionar minha vida nas horas vagas. O doce depende de nós. Tô aqui bolando rimas, me sinto cake boss. Se eu tô na área, eu removo o mal time. Preferem ser igual milkshake de ovo maltine. Eu vejo as moças dizendo, nossa, tudo é rimavera. Que eu sou molho agridoce pro rolinho primavera. A vida é doce, quanto dura, dura como rapadura. Quem abusa se lambuza e quando vê caboço. O que era doce, se transforma em amargura. Vivendo nessa travessura pura. A vida é doce, quanto dura, dura como rapadura. Quem abusa se lambuza e quando vê caboço. O que era doce, se transforma em amargura. Vivendo nessa travessura pura. Mistura pura. Chegou a hora do recreio, passa tempo sem receio. Se a vida te dá bolachas, o aprendizado é recheio. Molecada se embala, não sabe o que é pé no freio. Tô se acabando em bala e açúcar de confeiteiro. Para que tá feio, sente a idade em cima do peso. Esse tipo de desejo só mantém o ego obeso. Se do dente cariado, ninguém vai sair ileso. Prefiro boca suja do que intestino preso. Desculpa aí, só neurose. Mistura com sarcasmo, obtemos sacarose. Batida doce faz os MC pedir uma dose. Avisa que tem da Noni e manda trazer o engolfe. Faltou glicose, se envolve, pede B0800 e B-Face. Aviso juvenis, é conteúdo nutritivo no rap que você quis. Trazemos surpresa na caixa, igual McLanche, feliz a vida é doce. Quanto doce, quanto dura, dura como rapadura. Quem abusa se lambuza e quando vê caboço. O que era doce, se transforma em amargura. Vivendo nessa travessura pura. A vida é doce, quanto dura, dura como rapadura. Quem abusa se lambuza e quando vê caboço. O que era doce, se transforma em amargura. Vivendo nessa travessura mistura pura. Quando a barriga de frio e lirron cá, regime aberto não nega açúcar. Prepare a fábrica de Willy Wonka. Hoje eu saio com a nega maluca. Sei que a vida é um mar de rosa quando mistura Nesquik. Essas nuvens fossem feitas dos bolos da tia Beth. Quer me ver insuportável, é só me negar o sneaker. Dê só ter as profundezas e danço com as diabetes. Um ketchup bem na hora do rush. Se a vida é um jogo, se joga no Candy Crush. Eu fiquei doce, sem camaro amarelo. Tenho uma motinha verde, mas me amarra em caramelo. Então, se no corre da vida eu for vice, pode ter certeza, irmão, que foi por gordice. Ainda falta insulina na fila do suspiro. Acabou o meu pacote, esse é meu último suspiro. Vai lá. A vida é doce, quanto dura, dura como rapadura. Quem abusa se lambuza e quando vê caboço. O que era doce, se transforma em amargura. Vivendo nessa travessura pura. A vida é doce, quanto dura, dura como rapadura. Quem abusa se lambuza e quando vê caboço. O que era doce, se transforma em amargura. Vivendo nessa travessura pura.